Um dia nós dois juramos amizade até o fim. Hoje venho confessar tudo que eu sinto por ti. Todo dia me pergunto o que dizer ao coração que se sente abandonado, derretido por amor. Sem rumo estou perdida, não posso mais disfarçar. O que eu sinto, amigo meu, hoje sinto que eu preciso te contar. Desde que te vi, tudo é diferente para mim, porque seu coração vive dentro de mim. Desde que te vi, soube que era feito para mim. Segredos que não posso mais fingir. Sem o seu amor me vejo presa nessa solidão. Fiz de tudo pra não te amar, mas me perdi nessa paixão. Já tentei te esquecer, mas é teu meu coração. Sem rumo estou perdida, não posso mais disfarçar. O que eu sinto, amigo meu, hoje sinto que eu preciso te contar. Desde que te vi, tudo é diferente para mim, porque seu coração vive dentro de mim. Soube que era feito para mim, minha vida mudou. Quero sempre estar com você, desde que te vi. Desde que diferente para mim, porque seu coração